Pena tudo que a gente viveu, que o culpado foi você, isso eu já sei. Não adianta tentar me fazer eu relembrar, pois não vai ter mais recaída. Nunca mais recairei. Esquece entre nós dois, não tem mais recaída. E o verbo que nos une é conjugado no passado. Eu vou deletar você da minha vida. Isso eu já fiz da lista dos meus contatos. Esquece entre nós dois, não tem mais recaída. E o verbo que nos une é conjugado no passado. Tudo que a gente viveu, que o culpado foi você, isso eu já sei. Não adianta tentar me fazer eu relembrar, pois não vai ter mais recaída. Nunca mais recaída. Esquece entre nós dois, não tem mais recaída. E o verbo que nos une é conjugado no passado. Eu vou deletar você da minha vida. Isso eu já fiz da lista dos meus contatos. Esquece entre nós dois, não tem mais recaída. E o verbo que nos une é conjugado no passado.